Anjo da guarda existe? Você já ouviu falar em anjo da guarda? Você sabe o que é anjo da guarda? Não, anjo da guarda não é um fantasmão, não. Não é um espírito, não, Bímola. Não, anjo da guarda de verdade. Estou falando anjo da guarda de verdade, não fantasmas, espíritos, duendes, gnomos, essas criaturas das sombras. Krishna fala que essas criaturas vivem na mais completa escuridão da ignorância. Eles não podem ajudar nem eles, quanto mais outras pessoas. Eu estou falando aqui o verdadeiro anjo da guarda. O verdadeiro anjo da guarda é, começa com o pai e a mãe. Se você ouve o pai e a mãe, você fica guardada do perigo. Eles guardam você do perigo. Filho, filha, não vai nesse lugar, lá é perigoso. Não bebe, não fuma. Se você ouve os primeiros anjos da guarda, que são seus pais, seu pai, sua mãe, você vai se guardar de muitos perigos. E aí, depois que você se entende por gente, você pode procurar um verdadeiro anjo da guarda, um mestre espiritual que vai te guardar de todos os perigos materiais e transcendentais. Eu estou falando isso, Bímola, porque nós vamos ler aqui o que um desses anjos da guarda escreveu. Isso mesmo. É. Deixa eu ver onde está aqui, ó. Inclusive nós vamos colocar o link desta postagem para você ler o que esse anjo da guarda escreveu. E se você segue, se você obedece esse anjo da guarda, você vai se dar bem materialmente e espiritualmente. Então está aqui a mensagem aos discípulos e discípulas desse anjo da guarda, né? E aos amigos e amigas, nós nos incluímos nesses amigos e amigas. O nome desse anjo da guarda é Purushottaya Swami, sua santidade Purushottaya Swami. Ele escreveu, Goura Vrindavana, 1 de agosto de 2020. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Ele já começa a glorificar aí o anjo da guarda do universo inteiro, Srila Prabhupada. Tenho estado em Goura Vrindavana desde quando voltei da Índia num voo de repatriamento em 15 de abril. Por muitos anos, não tenho passado tanto tempo direto por aqui. Tenho estado muito ativo, como vou explicar mais adiante. Está tudo caminhando muito bem por aqui, apesar dos poucos devotos que agora vivem em nossa comunidade. Vejamos agora alguns tópicos que gostaria de dar conhecimento a vocês. 1. Por que esse esvaziamento? O pessoal foi embora. Foi embora por quê? Num período de 2 meses, tivemos aqui em Goura 3 casamentos com devotos e devotas internos da comunidade. Isso tem sido um fato que, por anos, se repete. Já tivemos uns 15 casamentos desse tipo por aqui. Todos que se casaram eram bem ativos e produtivos em suas especialidades e muito queridos por todos nós. Ficamos bem felizes com esses arranjos matrimoniais. Acontece que, com a mudança de status espiritual, mudam também os planos, principalmente quando aparecem babies em cena. É os anjinhos, né? Os bebezinhos. Isto, os devotinhos, as devotinhas, isto faz parte da vida. Não nos lamentamos por isso. Desejamos a todos que, onde quer que estejam, tenham uma vida bem feliz e produtiva, tanto do ponto de vista material quanto transcendental. As portas de Goura, inclusive, eu vou pedir aqui a sua santidade Purushottaya Swami que me perdoe as mudanças que eu tento fazer para tornar mais fácil das pessoas comuns entenderem, né? Porque essa rádio, a gente sempre fala e repete, nunca foi feita para devotos. Os devotos já têm os livros, têm os templos, têm tudo, né? Essa rádio é feita para as pessoas comuns, para quem não é devoto. Então a gente muda algumas coisas para que essas pessoas comuns entendam mais facilmente. Porque os devotos entendem, a linguagem dos devotos, dos mestres, né? Mas as pessoas comuns, o que é isso? Que palavra que é essa? Então a gente tenta facilitar ao máximo e a gente pede perdão, né, a sua santidade, Purushottaya Swami, por estar tentando fazer o texto ficar mais claro para as pessoas comuns. As portas de Goura, onde tem retiro o ano inteiro, né? Menos agora, né, nessa pandemia, estarão sempre abertas para uma reintegração na comunidade. Embora tenha esvaziado um pouco, nossa comunidade passa, no entanto, por um bom momento de harmonia e prosperidade. Goura Vrindavana é de fato uma comunidade madura e produtiva. Estamos abertos para receber devotos e devotas que queiram entrar em nosso time e fazer desse projeto o projeto de suas vidas. Aí, tá vendo? Quem quer se render na comunidade de sua santidade Purushottaya Swami, está aberto lá o convite, está feito o convite, né, através de nós aqui. Estamos abertos para receber devotos e devotas que queiram entrar em nosso time e fazer desse projeto. Vou lá, Bimala, vou lá para o projeto de sua santidade Purushottaya Swami. Não me perturba, não. 2. Consequências da pandemia. Essa situação inusitada que estamos passando afetou bastante a administração da comunidade. Vários retiros nos feriadões foram cancelados, que são exatamente as oportunidades que temos para gerar uma economia interna. É com esses empreendimentos que mantemos as contas pagas e o cuidado dos devotos. Estamos apertando o cinto e regulando bastante os gastos. Aproveito para agradecer a generosidade de vários devotos e devotas que têm feito doações mensais regulares. Isso tem sido vital para manter as coisas funcionando. 3. Denúncia. Fui surpreendido por uma denúncia feita por um grupo de devotos intitulado Frente Hare Krishna para a Democracia. Não sabia que tinha em nosso meio um movimento político partidário, nem eu, viu? Novidade. A alegação explícita deles é que eu, como sannyasi, como uma pessoa renunciada e mestre espiritual, não poderia tratar publicamente de assuntos seculares. A bela história de querer ensinar o mestre espiritual, né? É, querer ensinar o padre a rezar o... Como que é a história do ditado lá? Né? Ensinar o Padre Nosso ao vigário, sei lá, essas histórias aí. Não, está errado. Querer ensinar um mestre espiritual, isso é ofensa grave. Coitado de quem faz isso. Imagina aqui, ó. Não sabia, A alegação explícita deles é que eu, como sannyasi e mestre espiritual, não poderia tratar publicamente de assuntos seculares. Mas sabemos que o motivo mesmo é ideológico. Não vou aqui entrar no mérito dessa polêmica. Logicamente, essa denúncia não deu em nada, pois não se pode restringir a opinião de devotos sêniores, nem tampouco me tirou horas de sono. Cabe aqui reconhecer a atitude profissional e madura dos membros do Conselho Executivo do CGB para conduzir os trâmites legais. Alguns devotos e devotas ficaram incomodados com minhas colocações por não estarem acostumados a tratarem de assuntos seculares de forma realista. Ouvi dizer que alguns discípulos ficaram chateados e teve até casos de devotos e simpatizantes que se afastaram por motivos ideológicos. Alguns agiram com virulência contra mim. Vejo que faltou maturidade para se ter um debate civilizado sobre assuntos conflitantes. Eu fui duro em minhas colocações, pois o tema merecia, devido à gravidade. Num caso de câncer, não se deve tratar com Novalgina. O tratamento é quimioterapia, violento, mas é o que cura. Eu confesso que se tivesse que fazer esses textos novamente, faria de forma um pouco diferente. Teria que dar mais ênfase nos efeitos negativos dentro de nosso movimento. O que foi minuciosamente analisado foram as causas da degradação moral e intelectual da juventude brasileira e a influência maligna e venenosa que jovens devotos e devotas recebem nas entidades de ensino, principalmente certas universidades federais. Errei por não declarar explicitamente que a tese que apresentei tinha a ver com a consciência de Krishna. Tudo a ver, né? Tudo a ver, eu li. Tudo a ver. Minha intenção era proteger os devotos e proteger o movimento. Esse é o papel do verdadeiro anjo da guarda. E quem obedece, quem segue as instruções, se protege de todos os males, materiais e transcendentais. Isso não ficou explicitado. Ficou parecendo uma mera argumentação política, mas não era essa a minha intenção. Os textos eram uma severa advertência quanto ao perigo que o nosso movimento está correndo com a infiltração de ideias contrárias à consciência de Krishna. Em momento algum tive dúvidas de que estava dando o melhor de mim aos devotos. Nem eu, Bimala, eu li perfeito. Não achei nada, nem um milímetro errado. Quem sou eu para achar alguma coisa ou julgar alguma coisa? Mas está aí a minha opinião, né? Eu assino embaixo, como assinei, né? Em momento algum tive dúvidas de que estava dando o melhor de mim aos devotos. Minha consciência sempre esteve tranquila quanto a isso. Acusam-me de ter causado mal-estar. A estes e estas peço sinceras desculpas. Disseram que os textos que escrevi não alcançaram o objetivo. Isso eu discordo. Recebi vários depoimentos super favoráveis de agradecimento por esse alerta. Quanto a ter alcançado o objetivo, isso foi provado pela surpreendente adesão da carta de apoio a mim produzida por um grupo de discípulos. O Keshava, inclusive o Keshava das PS, né? Inclusive ele nos incluiu nessa lista aí, com o maior prazer. Foi uma demonstração impressionante de que a grande maioria dos devotos e devotas, principalmente aqueles e aquelas que militam na missão de Prabhupada por 20, 30 e até 40 anos, são pessoas de mentalidade conservadora, que rejeitam veementemente a agenda progressista. Na verdade, eu acho que uma colocação aqui seria melhor, né? Sem querer criticar Sua Santidade Purushottama Swami, sem querer mudar o que ele falou, tá? Só acrescentar. Eu acho que os seguidores fiéis de Prabhupada concordam com ele, tá? Mais uma colocação, não contradizendo o que ele falou, nem tentando emendar ou consertar. Acrescentando. A gente tem que tomar cuidado para não falar bobagem, né? Especular. Então, eu acrescentaria, né, nessa turma aqui, os seguidores fiéis de Prabhupada, que eu me incluo. Pelo menos eu tento, tá? Não sou um Zé Ninguém, sou um bobo alegre, mas eu me incluo nesses que tentam ser seguidores fiéis de Prabhupada. Não me encaixo nessa classe de conservador. Eu me encaixo nessa classe de seguidores fiéis de Prabhupada. Pelo menos é o que eu tento. Então, que não são, né? Vou ler de novo aqui que eu perdi a sequência. Então, a grande maioria de devotos e devotas, principalmente aqueles e aquelas que militam na missão de Prabhupada por 20, 30 e até 40 anos, são de pessoas de mentalidade conservadora, que rejeitam veementemente a agenda progressista, favorável à liberação do aborto e das drogas, ideologia de gênero, dissolução da família e negação dos valores da religião. Com certeza todos os seguidores fiéis de Prabhupada concordam com isso, né? São contra isso. Não concordam, são contra isso, são contra essas ideias de liberação de aborto, drogas, ideologia, dissolução da família e negação dos valores da religião. Que a influência desta onda modernista fique fora dos limites da missão de Prabhupada. É o que ele está falando, está vendo? A missão de Prabhupada é essa. Temos que ser fiéis à missão de Prabhupada. Temos que estar muito alertas. 4. Aulas online. Essa é, no momento, a grande ferramenta de pregação, para mim, desde 96, né? Tudo indica que tal forma de pregar vai se estabelecer como um recurso permanente. Nossa jornada do Chaitanya Charitamrita está bombando. Haja vista os comentários entusiasmados que em cada sessão vai ao ar. Puro néctar. É o que mais se ouve. Nossa, as aulas, eu ouvi pessoalmente a aula de Sua Santidade, pessoalmente, tá? Ao vivo, lá em São Carlos, lembra? Nossa, as aulas de Sua Santidade Purushottaraya Swami, as instruções são puro néctar, como está falando aqui, né? Sua Santidade Purushottaraya Swami é muito estático. Tenho também aceitado vários convites para ministrar aulas. Só que, só para constar aqui, ele não é meu mestre espiritual. Na época não conhecia muito bem Sua Santidade Purushottaraya Swami, mas poderia ser tranquilamente, né? Poderia ter escolhido ele tranquilamente. Então, porque fala, é discípulo dele, está puxando o saco dele. Não, não sou discípulo dele. Sou um admirador dele, do seu trabalho, dos seus discípulos, de tudo que ele faz. Templo do Rio. Tenho também aceitado vários convites para ministrar aulas. Templo do Rio, Centro Hare Krishna de São Paulo, na Argentina, na Espanha e em Portugal. Com a aproximação do aniversário de Deus, de Amastami, estou programando uma sequência de aulas que vou ler toda a descrição do aparecimento de Krishna no 10º canto do Shrima Bhagavatam. Fiquem atentos e a gente vai anunciar na rádio aqui, só se a gente não achar, né? Só se ninguém passar para a gente, mas se passar a gente vai anunciar aqui todos os dias. Vamos todos entrar na vibração transcendental da vinda de Krishna a este mundo, puro néctar. Esse mês tem muita festa. As fases de Goura, um pouco de história da nossa comunidade. Nos primórdios, nos anos 80 e 90, Goura, essa fazenda, essa comunidade rural, era bem rústica. Tínhamos uma pequena fábrica de banana passa. Produzimos melado de cana. A tropa de burros trazia os cachos de banana do bananal do alto e a cana do canavial. Tínhamos também uma boa horta. Conseguimos um financiamento a fundo perdido de uma instituição na Europa e construímos uma grande fábrica de banana passa e a micro usina hidroelétrica. A produção aumentou. Tínhamos que cortar árvores grandes para alimentar a fornalha. O trabalho era intenso. Quem gerenciava a produção tinha que sair para vender e isso era muito estressante. Fazíamos a rota da banana para entregar nos pontos de lanches pelas rodovias BR-101, Oswaldo Cruz, Tamoios e Dutra. As grandes vitórias foram a aceitação de nosso produto pela rede de supermercados Pão de Açúcar, no Rio, e também sermos um fornecedor credenciado pela rede Franchise Mundo Verde. Esta atividade terminou quando começamos a construir a pousada e o templo. Não dava para fazer as duas coisas. Nessa fase, promovemos retiros e festivais. Um turismo transcendental, temático e ecológico, de muito sucesso, né? Quem conhece sabe. O Chatinandana, nossa, ia direto e quando não ia ficava doido para ir, né? Fora todas as outras pessoas que a gente não conhece. Mais recentemente tivemos a fase de construção com bambus. Promovemos cursos e alguns trabalhos foram realizados. Infelizmente, o responsável por esse setor teve que sair de Goura. E agora, qual será a próxima fase? A sugestão veio da cúpula mundial. O GBC, este órgão, alertou aos devotos que administram projetos rurais que, em virtude da pandemia que ora aflige o mundo e da incerteza de que possam surgir outras pandemias, calamidades e convulsões sociais, os projetos rurais devem estar preparados para produzir alimentos. É o que Prabhupada sempre falou, né? Essas comunidades rurais devem ser autossatisfeitas, né? Autossatisfeitas, independentes, não depender de nada nem de ninguém externamente, né? Essa orientação de Prabhupada desde o começo. Comunidades autossuficientes. Precisamos de vaqueirinhos, precisamos de homens do campo. É muito fácil, Prabhupada já deu a fórmula várias vezes. É só ouvir e seguir, né? Tomara que agora aconteça, né? Comunidades autossuficientes. O alerta foi dado e nós de Goura não vamos desprezar esse aviso. Começamos então a nova fase de Goura, a revolução da agricultura. Estamos empenhados. Depois quem quiser visitar que vá, né? Quem quiser fazer turismo que vá depois que a comunidade for autossuficiente. Aí pode visitar e aprender. Prabhupada queria um modelo para o mundo, modelo de autossuficiência para o mundo inteiro. E com certeza os devotos vão acabar seguindo essa instrução de Prabhupada, como já foi orientado aí pelo GBC. Estamos empenhados de fazer essa atividade de forma profissional, que seja um modelo para outras iniciativas no movimento desse mesmo gênero. 6. Planos. A gente tem sempre alguns planos em mente. Na hora de executá-los, entram dois fatores em jogo: prioridade e viabilidade. Nós tínhamos planejado a instalação das belas formas de Deus Gouranitai em outubro, mas não foi viável. Não vai ser possível realizar esse tão esperado evento. Por quê? Para realizarmos esta instalação, contávamos com a participação de um casal de devotos que estavam fixos em Goura em seu serviço como sacerdotes. Aconteceu que o pai da devota russa foi acometido de uma doença grave e o casal foi até a Rússia para lhe dar assistência. E estão presos por lá até agora por conta da pandemia. Já avisaram que não vão poder retornar a Goura. E o plano inviabilizou-se, pelo menos temporariamente. Outro plano que não prosseguiu foi a construção de uma casa para mim. Chegamos até a metade e paramos, mas essa foi uma parada estratégica. Pude perceber que havia, né, outras prioridades. Não iria me sentir bem tendo um novo espaço para mim, mas sabendo que outras partes da comunidade pediam por reformas. E assim já fizemos vários melhoramentos. Outro projeto que está incompleto é a Casa das Tulasis. Toda a estrutura está pronta. Estamos esperando a visita do devoto Pushpavan, que fará a decoração. Enquanto isso, estamos colocando toda a energia no projeto que comentamos acima, a revolução da agricultura, a novíssima fase de Goura. Estamos fazendo muitos investimentos nesse setor. É um projeto vital. Dentro de poucos dias, vamos fazer a divulgação do que já foi feito. Os devotos estão super entusiasmados. Nossa intenção é que esse projeto de agricultura seja duradouro, que não seja temporário, como outras tentativas do passado. Por isso, estamos investindo numa estrutura bem profissional. Prabhupada deu ênfase na produção de alimentos nas comunidades rurais e queremos satisfazê-lo realizando bem esse projeto. Seria ótimo que todos participassem desse projeto dando um pouco de sua energia para sermos capazes de concluir esse projeto com sucesso. Nós dependemos de vocês. Se todos puderem dar uma colaboração de acordo com a possibilidade de cada um, poderemos fazer coisas muito bonitas aqui em Goura. Eu pessoalmente estou me esforçando em montar esse projeto, mas não será eu que irá usufruir dele daqui para a frente. Tenho meus próprios planos pessoais. Mas é porque o status dele, né, Bimala, o status de renúncia, né, a posição de renunciado exigem outros detalhes, né, outras atividades, que quem conhece a vida de um renunciado sabe quais são os seus deveres. Então, aqui o jeito que fala assim, parece que ele pensa só nele. Não, como nós falamos desde o começo, o verdadeiro anjo da guarda, ele tenta guardar todo mundo e ocupar todo mundo no serviço prático e amoroso a Deus, porque é o caminho perfeito para todos. Tenho meus próprios planos pessoais, mas desejo deixar esse legado para as próximas gerações de devotos e devotas. Aqueles que quiserem nos ajudar podem se comunicar comigo. E-mail psuami@goura.com.br. PSWAMI, psuami. Vou repetir, psuami@goura.com.br. Inclusive nós vamos deixar, né? Vamos deixar esse link aí na rádio e também no YouTube na descrição do vídeo. E o telefone anote aí, DDD 24 99 991 4094. DDD 24 99 991 4094. Então vai ficar aí. A carta não termina por aqui, mas nós vamos parando por aqui, tá? Então, esse PDF inteirinho está aí para você ler, baixar. Toda a matéria está aí, nós deixamos o link na rádio e na descrição do vídeo no YouTube. Combinado, gente boa? Então tá combinado. É com o maior prazer que a gente divulga, né? Essas atividades de sua santidade Purushottaya Swami. O que mais, Bimala? Tem mais coisa para falar aqui que é... deixa eu ver aqui. Vamos ler o Gita. Vamos ler o Gita. E o Shrimad Bhagavatam, se der tempo. São os ensinamentos de Prabhupada, né? Que estão nos livros de Prabhupada e estão aí nos exemplos dos seguidores fiéis de Prabhupada. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Bhagavad Gita, como ele é. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Estamos lendo o Bhagavad Gita, como ele é, traduzido por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E você, que não tem o Bhagavad Gita em casa, é muito simples. É só entrar no nosso site krishnafm.com.br, que na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar ali, que você encontra três opções do Bhagavad Gita em português. Com certeza uma das três dá certinho na sua tela. Se não der, fale com a gente. Dúvidas, perguntas, fale com a gente. Programa responde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Estamos lendo o capítulo 11, A Forma Universal, e hoje vamos tentar cantar o verso 36. Arjuna Vacha Stani Rishikesha Tava Prakirtiya Jagat Prahrishyati Anuradyate Cha Rakshansi Bitani Dishodravanti Sarve namasyanti cha sida sanga. De novo, eu errei aqui no final. Tá bom, Bima, eu achei que tinha acento, mas não tinha. Arjuna vacha stani rishikesha tava prakirtya yaga prahishyati anuradyate cha rakshansi bitani dishodravanti Sarve namasyanti cha sida sanga. Tradução palavra por palavra. Arjuna vacha. Arjun disse. Stani, corretamente. Rishikesha,

Arjuna, após ouvir Krishna falar sobre o resultado da batalha de Kurukshetra, converteu-se num devoto iluminado do Senhor Supremo. Ele, qualquer um, né, que ouve Krishna falar de uma fonte autorizada se torna iluminado. É por isso, né, que os devotos divulgam o Bhagavad Gita como ele é. Ele admitiu que tudo o que Krishna faz é completamente certo. É o que a gente sempre repete aqui. Certo é o que Krishna acha certo. E bom é o que Krishna acha bom. O resto, meu errado. O resto, meu amigo, é errado e não é bom, né? É porque Krishna manda chuva. Se ele falou que é bom, é bom. Se ele falou que é certo, é certo. E não é uma fé cega, não, porque Krishna explica por que é certo e por que é bom. Tem todos os detalhes. Arjuna confirmou que Krishna é o mantenedor e o objeto de adoração para os devotos e o destruidor dos indesejáveis. Suas ações são igualmente boas para todos. Arjuna compreendeu aqui que quando a batalha de Kurukshetra se concluía, no espaço exterior estavam presentes muitos semideuses, siddhas e a intelectualidade dos planetas superiores, e eles observavam a luta, porque Krishna estava presente ali. Quando Arjuna viu a forma universal do Senhor Krishna, os semideuses sentiram prazer com ela, mas outros, que eram demônios e ateístas, não puderam suportar quando o Senhor Krishna foi exaltado. Por medo natural da forma devastadora da Suprema Personalidade de Deus, eles fugiram. Eu sou temente a Deus. Ah, muita gente teme a Deus. É só saber quem é Deus, é só conhecer Deus que teme mesmo, né? Agora, os devotos amam a Deus. São verdadeiros amantes de Deus. Essa é a diferença dos devotos para outras pessoas. Os devotos amam e servem Deus. Os outros temem. Então, todos podem e devem ter uma relação de amor com Deus e não uma relação de temor a Deus. Mas, tudo bem, cada um é livre para amar ou temer a Deus. Arjuna exalta o tratamento de Krishna para com os devotos e os ateístas. Em todos os casos, um devoto glorifica o Senhor Krishna porque sabe que tudo o que ele faz é para o bem de todos. E tudo que Deus faz é bom, né? Então, aquela máxima, né? O sofrimento também é misericórdia de Deus. Então você vê o sofrimento que as pessoas no mundo inteiro estão passando, isso é bom, porque o sofrimento também é misericórdia de Deus. É Krishna que está mandando, né, essa pandemia, essa doença. Para quê? É como um pequeno corretivo. É como diz hoje em dia, né, Bima? Tua amiga psicóloga falou lá, né, que hoje não se bate mais nas crianças, hoje não se faz isso, hoje bota elas no cantinho, bota elas para pensar. Então, Krishna está colocando o mundo inteiro para pensar. Então, as pessoas que usarem a inteligência, elas vão se iluminar, elas vão se dar bem. Agora, quem não usar a inteligência de forma transcendental, vai continuar quebrando a cara, vai continuar sofrendo vida após vida. Não entendeu o que Krishna fez, né? Não entendeu que ele botou todo mundo para pensar. É o castigo de hoje em dia, é esse, né? É o corretivo, né? Krishna está botando o mundo inteiro para pensar. Então pense bem e tome a decisão correta: se render a Deus, servir Deus com amor e devoção, conhecer quem é Deus, se iluminar e depois iluminar o resto do mundo, iluminar as outras pessoas. Tá bom? Já parei de falar. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. É muita gente, cadê Deus? Cadê seu Deus? Cadê seu Deus que não cura isso, que não vê isso? Meu Deus é esse aí, ó. É esse aí que está botando todo mundo para pensar com essa pandemia. E as outras doenças também, só focaram nessa doença, mas continua morrendo gente de todo jeito, continua gente ficando doente de todo tipo de doença. Principalmente, tem um monte de doença que os médicos, cientistas nem sonham como tratá-la. não identificaram, não sabem, vão descobrir ainda muitas e muitas outras doenças, muitas outras misérias, né? Estão focando só nessa coronavírus aí, mas tem um monte de doenças. Esse mundo é um perigo a cada passo. Tá bom, já parei de falar, Bima. Na hora que eu embalo, você me corta. Bom, então, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. E o Bhagavad Gita como ele é está à sua disposição na loja Hare Krishna via correio para todo o Brasil. É muito simples. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e na segunda linha está passando o link livros grátis que nós já falamos. Você encontra de graça para ler na tela ou baixar esse livro. Mas se você não quer ler na tela nem baixar esse livro, então a próxima opção é para você. Livros de Prabhupada, onde você encontra esse livro via correio para todo o Brasil. Já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam. Vai descendo, já aparece Shrimad Bhagavatam, volume 1, volume 2, volume 3, depois já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, depois vem o Srila Prabhupada Lilamrita, todo esse conhecimento vivido na prática pelo anjo da guarda do universo inteiro, o Jagat Guru, e agora sim o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Ou na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shavana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo o Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 21. Nossa, esse capítulo é grande, hein, Bimala? Faz tempo que a gente está lendo aqui. Paramos aonde se fala da palavra mangala, auspicioso, em português, auspicioso. É, todo dia tem o auspicioso programa da madrugada, como os devotos chamam, o mangalati. Então a palavra mangala, auspicioso, neste verso é muito significativa. Srila Sridhara Swami cita que fazer o que é bom e rejeitar o que não é bom chama-se mangala, auspicioso. Está vendo? Os devotos sabem o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Os demônios não. Os demônios não sabem o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Essa é a diferença entre os demônios e os santos. Fazer o que é bom significa aceitar tudo que é favorável ao desempenho do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. E rejeitar o que não é bom significa rejeitar tudo que não é favorável ao desempenho do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Em nosso movimento para a consciência de Krishna, aceitamos este princípio rejeitando quatro itens proibidos, a saber, vida sexual ilícita, ou seja, sexo fora do casamento. É vida animal, né? Porque os animais fazem sexo fora do casamento. No meio dos animais, no reino animal, não tem essa história de casamento, né? Casamento só entre os seres humanos. Então, se a pessoa faz sexo fora do casamento, ela está quebrando as ordens e as orientações de Deus. E quem inflige as leis de Deus é punido por essas estritas leis da natureza de Deus. E aí Deus bota o cara para pensar, né? intoxicação, jogos de azar e consumo de carne, e aceitando o canto diário de pelo menos 16 voltas do Mahamantra Hare Krishna e a meditação diária, cantando 3 vezes ao dia o mantra Gayatri. Quando a pessoa já recebeu 2 iniciações, ela recebe o mantra Gayatri do mestre espiritual para cantar. Dessa maneira, pode-se manter a cultura sacerdotal bramínica e a força transcendental intacta. Seguindo esses princípios de serviço prático e amoroso a Deus, estritamente cantando 24 horas por dia o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, fazemos progresso positivo na vida transcendental e, enfim, nos tornamos perfeitamente aptos para ver a Suprema Personalidade de Deus face a face. É porque fazendo essas práticas, as pessoas limpam a mente e o coração. E como diz o mestre dos cristãos, né? Os limpos de coração verão a Deus face a face. Mas com o coração mais sujo que pau de galinheiro, meu amigo, ninguém vai ver nada, não. Não vai ver nada. Como a meta última do estudo ou compreensão do conhecimento védico é encontrar Krishna, aquele que segue os princípios védicos descritos acima pode, desde o início, ver todos os aspectos do Senhor Krishna, a verdade absoluta, muito distintamente, assim como uma pessoa pode ver o seu próprio rosto inteiramente refletido no espelho limpo. Você vê, através dos olhos das escrituras, todos podem ver Deus aqui e agora, mesmo com o coração sujo, né? Então, já começou a limpar o coração, Krishna já dá essa misericórdia de poder ver Ele através dos olhos das escrituras autorizadas, como o Bhagavad Gita, o Shrimad Bhagavatam, o Chaitanya Charitamrita e o Néctar da Devoção, os livros básicos. Conclui-se, portanto, que o sacerdote brâmana não se torna sacerdote brâmana pelo simples fato de ser uma entidade viva ou por ter nascido em família de sacerdotes brâmanas. Ele deve possuir todas as qualidades mencionadas nas escrituras autorizadas e praticar os princípios sacerdotais bramínicos em sua vida. Assim, em última análise, ele se torna uma pessoa plenamente consciente de Krishna e pode entender quem é Krishna. A seguir, o Brahma Samhita 5.38 descreve como o devoto vê Krishna face a face a cada instante. Eu não vou ler esse verso que eu não sei ler, Bimala. É muito lindo, né? Nós vamos ler apenas a tradução. Desenvolvendo amor puro por Krishna, o devoto vê a cada instante a Suprema Personalidade de Deus, que é conhecido como Shyamasundara, dentro de seu coração. Esta é a fase de perfeição da cultura sacerdotal bramínica. Prabhupada explicou aqui, ele explicou, na verdade, né? A tradução desse verso é lindo, vou ver se eu lembro como que é. Adoro Govinda, o Senhor primordial que é Shyamasundara, Krishna mesmo, com atributos inconcebíveis e inumeráveis, a quem os devotos puros veem seus corações com os olhos untados com o bálsamo do amor. E esta é a fase de perfeição da cultura sacerdotal bramínica. Ó respeitáveis personalidades aqui presentes, imploro as bênçãos de todos vós para que eu possa sempre carregar sobre minha coroa a poeira dos pés de lótus de tais sacerdotes brâmanas e devotos de Deus até o fim de minha vida. Aquele que pode carregar esta poeira sobre sua cabeça alivia-se em pouco tempo de todas as reações decorrentes da vida pecaminosa e, por fim, desenvolve todas as qualidades boas e desejáveis. Afirma-se que quem tem fé inquebrantável na Suprema Personalidade de Deus, Krishna, isto é, fé inquebrantável no devoto de Deus ou no devoto puro do Senhor Supremo Krishna, desenvolve todas as boas qualidades dos semideuses. E isso está no Bhagavatam 5.18.12. Além disso, o Prahlada Maharaja diz que, a menos que ponhamos a poeira dos pés de lótus de um devoto de Deus, um devoto puro de Deus, sobre nossa cabeça, não podemos entender o que é a Suprema Personalidade de Deus. Esse devoto puro de Deus é o mestre espiritual representante de Deus. E sem conhecer a Suprema Personalidade de Deus, nossa vida permanece imperfeita. É raríssimo encontrar uma grande alma que tenha se rendido por completo ao Senhor Supremo Krishna após compreendê-lo plenamente e após submeter-se a austeridades e penitências por muitas e muitas vidas. A coroa do rei não passa de um grande fardo se o rei ou o chefe de estado realmente não carrega a poeira dos pés de lótus de sacerdotes brâmanas, mas brâmana de verdade, né? Não é brâmana de casta, e de devoto de Deus, um Hare Krishna de verdade. Em outras palavras, se um rei liberal como Prito Maharaja não segue as instruções de sacerdotes brâmanas e devotos de Deus, ou não segue a cultura sacerdotal bramínica, ele não passa de um fardo para o Estado, pois não pode beneficiar os cidadãos. Maharaja Prito constitui o exemplo perfeito de um chefe executivo ideal. Calma, estou ladeando a página. O tempo e a maré não esperam por ninguém, tá? Enquanto eu ladeio, o tempo passa. É verdade, Bima. Enquanto você reclama, dá bronca, o tempo passa também. E enquanto eu... Tá, já parei de falar. Qualquer pessoa que adquira as qualidades de um sacerdote brâmana, cuja única riqueza é o bom comportamento, que é grato e que se refugia em pessoas experientes, obtém toda a opulência do mundo. Portanto, desejo que a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, e seus associados fiquem satisfeitos com a classe sacerdotal bramínica, com as vacas e comigo. Quem falou isso foi o Prito Maharaja, né? O exemplo de governante. Tá bom, então vamos parar aqui nesse verso, que aí nem começou a explicação, a gente não vai nem cortar no começo da explicação. Combinado, gente boa, então tá combinado todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes, estão nessa coleção Shrimā Bhāgavatam. E essa coleção Shrimā Bhāgavatam está no nosso site de graça. É só você entrar agora no nosso site krishnafm.com.br. Acabei não mandando alô, hein, Bimala? Acabei não mandando alô lá para quem participou da live com a gente. Ah, já dá um alô. Tá. Onde eu estava mesmo? Tá. Você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br, e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra essa coleção para ler na tela ou baixar em PDF. Mas se você não quer ler na tela nem baixar nada, então o próximo link é para você, Livros de Prabhupada, onde você encontra essa coleção via correio para todo o Brasil. Já cliquei aqui, já abriu, já apareceu Shrimā Bhāgavatam, primeiro canto, volume 1, volume 2, volume 3. Primeiro canto já está completo. Você já encomenda, começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado, gente boa? Então vou mandar um alô aqui, Bimala, rapidinho, das pessoas que participaram da live com a gente. Está aqui, ó. Muito obrigado, Tiago Bastos, nossas companhias, nossos companheiros, Tiago Bastos, Gilmar Trentin, Gopika Devidassi, Sueli Furtado, Jacó Justiniano, Leonardo Messi, Chapinil Akashi e Sérgio Santana. Muito obrigado, gente boa. Então agora está combinado. Combinado, então está combinado. Não é isso, Bíblia? Combinado.